5216, exame Recife, fila 2085. 6535516, boa. Boa. Solos 3000, libera a direita, solo 1219, Rio 5972. Direita 2972. Solo boa noite, Rio 5972, 972, prossegue alfa. Partiu 3, posição 10, tem disparos sinalizadores. Alfa, partiu 3, posição 10, 9, 7, 2. Estabilizado, Golão 246. 246, torre 1895. 18, 15? 95. 95, obrigado. Salvador, gol 1246. Tá estabilizado ele é sexo aí. Joga, a ficha trem baixado, checado. Gente, muito boa noite, autorizado pouso, 110 graus, 109. Gol 1246. Teve pouso. Ah, 10, gol 1246. 5234, isso para 2 mil pés, autorizado final, reporta estabilizado. Para 2 mil pés, reportará azul com 235. O 988, autorizado de chegada bom, desce para 4 mil pés, ajuste no 014. 00, pronto. Salvador Petrolina, 300 nível, Vianfes Lu 20. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Fox. 1935 controle, 5410 transponder. 5410. Quatro no zero transponder, primeira curva após a decolagem esquerda. Pode posicionamento. No solo 142, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 1246. Para João Pessoa, prepare Bucaracaju e Águas de Cobre. Alô, Salvador, gol no 246, Alfa, reporte antes da Juliette, no 246. Alfa, reporte antes da Juliette, no 246. 5390 da TIV, pronto? Vai contar estabilizada, tá 3, 3, 5. Estabilizada, Azul com a 235. 4235, torre, 1895. 1895, obrigado. Olha. Boa noite, com a 235. 6.5 milhas. Boa noite, avistado. Acuse com o trem embaixo e travado. Cruzará com a 235. Pode posicionamento, trip 5393. Azul com a 235. Autorizado pouso, 1-0 graus, 1-2 nós. Ele pousa azul com a 235. Bom, 970, autorizado chegada da Mari, desce para o nível 050. Mantendo o perfil, vai seguir como número 5 na aproximação, gol no 170. Para o meia, ingresso Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, com 246. Delta 235 no solo 46, libera a direita, solo 121, decimal 9. Libera a direita, 219, 435, ó. Livre após táxi, né? 3-1-3. 2-3-5, a prosseguir via Alfa Juliette para o portão de número 08. 2-9-5, obrigado. Rio 98 no 0. Rádio Rio 90, transmissão muito baixa. Firme destino? Da Eulia da Bridge. Aguarde para pushback 4-2-9-8. Salvador, muito boa noite, o TAM 3305, baixar travado, ele é. Fica, Clareza 1, TAM 3305, final, baixar travado. Copiado livre pouso, agora Clareza 3. Agora clareza 4. Melhorou. Taxi 163-1160, 3:48, alterna beleza. Libere direita, chame o sol em 121, decimal 9. 219. Ano 4, boa viagem. Temperatura. 2, autorizado, ponte paradão 10, 295313 graus, uma boa noite. Fábio 298, após a aeronave da Avianca livrar a retaguarda, está livre, puxa, posta. Volta 3305, levou? 305, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06. Fábio 298, na escuta? Após a aeronave da Avianca livrar a retaguarda, está livre, posta. Ou 188 desce para 2 mil pés, autorizado final, reporte estabilizado, ajuste no 014. Já estabilizado, 88. Ou 1170 desce para 3 mil pés, ajuste no 014. 3 mil pés, ou 1170. Autorizado decolar, 110 graus, 129. Autorizado, ANR decolar, 110, 319. Táxi VNG Alfa no ponte esperador no 0, torre em 1895, QNH 1014, boa viagem. Para 3 mil pés do 9, 7 anos. Gente, a dúzia para 1809, seguir tráfego na companhia, 6 milhas, 12 horas. Repetindo para 1-0. Salvo 1-1-7-0. O 888 estabilizou. 1-1-8-0-8-8, corrija. Torre 1-1-8-9-5. Torre Salvador, o gol 888 estabilizado, 9 milhas na final. Boa noite, ano passando Simba. aeronave. Gol no 970, autorizado de chegada a Mário, desce para o 050. Gol 970, está autorizando o que você desceu? 50. Gol 1970, está a 4 minutos de entradora. Gol 1970, 2000, reporte estabilizado. Gol 1970, desce autorizado até o 050. Cruzado táxi, via Indy Alpha, em ponto de espera da 1-0, torre em 1-1-895, Senegal 1-0-1-4, boa viagem. Alpha, quando eu lá? 1-1-8-1-9-5, ajuste no 0-4, obrigado. Ótimo trabalho. Fibra, basta lado. Autorizado pouso, 1-0 graus, 1-2 nós. Gol 1-8-8. Eu repouso, gol 8-8. O Chanel 6313 decolou 5-7, chama o controle em 1-9-35. 19-35, 6-3-1-3 graus, uma boa noite. Gol 1970, o seu DS desce para o 050 e vou direto TAP. Controle Salvador, uma boa noite, Oceané 6313. Oceané 6313, contato radar, sou para o 360 após 2000 pés, vou direto Leda. 360 após 2000, vou a Leda, 6313. Localizador, gol 1-1-7-0. O 1-1-7-0 sai do tráfego da companhia à frente, chame torre 1-1-8-9-5. Vai falar de 5, boa noite. Mantenha o ponto de espera. Torre Salvador, boa noite, gol 1-1-7-0. Estabilizado final da 1-0. Boa noite, chame final de 4 milhas. Vou esperar final de 4 milhas, gol 1-1-7-0. Autorizado. Poderia confirmar ajuste para o gol no 1-1-7-0? Confirme. O ajuste, poderia confirmar? Ajuste de altímetro, 1-0-1-4. Grato. Final de 4 milhas, gol 1-1-7-0. Gente, aguarde autorização de pouso. Chanel 6224, Oceania Identificação, autorizado de chegada Mari, desça para o nível 070. Polo 00, libera a direita, solo 1219, gol 138. Direita 1219, gol 1170, pista livre, autorizado pouso, 1-0 grau, 139. Pouso livre, gol 1170, embaixo para lado. Gente. Gate 10, através do 8, segue o follow me da infra-aero até o portão 10. Alfa Juliette, até através do 10, segue o follow me. Boa noite, 8, 8. Através do 8, segue o follow me até o portão 10. Ah, sim, então através do 8, segue o follow me até o 10. 4298, anima tem pistão a zero. Admiti 050, voo 970. Voo no 970, desce para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado final, reporte estabilizado. 2014, vai informar estabilizado, voo 970. Solo 02, libera a direita, solo 1219. 219, voo 970. Alô, Salvador, voo 1970, libera 50. 170, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 3. Grau 1119. Trip 5393, ali mantém, pistão no zero. Azul 4298, decolou 04, chama o controle. Controle 1935, boa noite, 4298. Boa noite. Para 3000 pés, ajuste no 014. Para 3000 pés, como 014, tá 3178. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 4298, perfil da Momo. Azul 4298, contato radar, supero 300, sai da Momo, foque. 300, Momo Flock, 4298. 313, chama Recife, 1251. Oxalé 6313. Consiga. Recife, 1251. 251, grato, boa noite, 6313. Trip 5515, a sua identificação. Radar é 2 milhas, sul da Correção Nordeste do Velho Estivador, voa na proa de bomba, reporta no ideal executivo. Voa na proa de bomba, reporta no ideal. 5393, autorizado decolar, 190 graus, 129. Então 3178, base de 3000 pés, como 014, autorizaria 2000 dunas? Uma Mantendo ainda 3.000, vai seguir um tráfego na final agora 12 horas a 9 milhas, reduzindo para 170. Aguarde que eu estou seguindo a descida e inicie redução para 200. Estou aguardando, reduzindo para 200, tá 3178. Oxalé 6224, desce para 3.000 pés, ajuste no 014. 3.014, 6224. Decolou 07, chame o controle 199 decimal 35. É, Tico, treinando 3. Salvador, 35393, cruza 1600. 35393, contato radar, foi para 190, sai da PUCA. 190 na PUCA. 393. Realizador, gol 1970. Gol 1970, completa, torre 1895. 295, cara. Está 3178, desce para 2000 pés, autorizado final, repórter estabilizado. Desce para 2000 pés, repórter estabilizado, está 3178. Gol no 970, chama e controle embaixo de cavalo. Chamaremos. Autorizado pouso, 1-0 graus, 1-2-9. Entre o pouso, gol 9-7. Está 3178, reduza para 1709. Reduzindo para a velocidade de aproximação, está 3178. Graças. Oxalé 6224, reduza para 2009, descendo para 2000 pés. 200, 2000 pés, 6224. Xanai 6224, reduza para 1809, está presente, repórter estabilizado. 1-8-0, repórter estabilizado, minha 224. Xanai 3178, chame a torre, 1-1895. Eu sei com a torre, 3-1895, tá 3178. Aguarde autorização de pouso, tá 3178. Guardando, 3178. Azul 4298, chama Recife, frequência 12685. 12685. 0 no solo 11, primeira direita, solo 121, decimal 9. 219, lá. Solo Salvador, boa noite. É o azul 5001. Autorização Guarulhos 347. 5001, Guarulhos, prepare de aula da briga igual de cópia. Aula da briga, obrigado. Alô Salvador, porém chegou 970 de Drona Fox. 970, vai conseguir enviar Alfa e Juliette. Através do 8, segue o follow-me até o portão 9, 970. Alfa e Juliette até o 09, Drona 970. 5001, Guarulhos, pronto. Azul 5001, Guarulhos, pronto. Receptando localização 6224. 6224, torre 1895. 295, 6224. Torre, boa noite, a chave 6224, localizador. Salvador Guarulhos, 360 nível, via Pedro 16, Bravo Del Zulu, DCT 3, já posso conforme. Revolta 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. 1-1-9-3-5 controle, 5-4-2-0, conforme. Para Guarulhos, nível 360, decola opção 1-0, primeira curva direita da El, segue Leda Bridge, Pedro Zulu 16. Bravo Hotel Zulu, 13, controle 1935, transponder 5420, Guarulhos 5001. Pode para o estacionamento 5001. Boa tarde. Salve Salvador, muito boa noite. Então 3178, nível 9-4. 3178, Alfa Juliette, pátio 3, posição 8, atende para os sinalizadores. Alfa Juliette, qual que é a posição 8? Pátio 3, posição 08. Pátio 3, posição 08, então 3278. Salvador, trip 5-5 no 5 no ideal de descida. Trip 5-5 no 5, desce para 4 mil pés, ajuste no 0-1-4. Boa nota de bom para a chegada bom. Atores e pro de bom, pode informar o de pouso para o trip. Número 1. É possível voar pelo? Atualizado, direto pelo. Direto pelo, 5-5 no 5. Tá 3305, pronto para a cópia 3305. 3305, Salvador Recife, 330 nível autorizado, via Ampusca 58. Decolada 10, primeira curva esquerda, saída Cuca, transição Caju. 1-1-9-3-5 controle, acione 5-4-1-3. 5-5, né, Pedro? Prossiga. Tá, em condições visuais, propõe, autoriza voar uma base direto da 1-0. 1-7-8, na escuta, mantenha a posição. Espelou pela duna? É, espelou pela duna, 5-5-5. Quanto é a posição? Fluido foi pátio 3, posição 8. O senhor tem condições de prosseguir mais à frente e realizar um backtrack para ingresso no pátio 3? Prossiga. Coordenar o conserto, pente voar direto, Maceió. Aguar. Pode fazer o seguinte, o senhor tem condições de voar, o cancelamento aí, mas uma sinal da Luciana. 9250, Recife 370, prepare o Caracajã, aguarde para cópia. 7, esse para o 1507. Canem 6224 no solo, sono 7, libera a direita, solo 1219. Solo 219, liberando a direita. Solo táxi agora, a gente vai ingressar de Juliette L. Negativo, vai ingressar agora a primeira direita para a posição 08, vai tentar por sinalizadores, TAM 3178. Vai ingressar na direita, TAM 3178. Salve Salvador, Canem 6224, liberando a direita. 224, eu prossegui via Alfa Juliette para a posição 01. Alfa Juliette para 01, 6224. Salvador Recife, pronto. Recife, 370 nível, via up, 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju. 1935 controle, 5424 transponder. Recife, 3 autorizado direto Maceió. Maceió, 5-3-0-3. 250, procedimento correto, pode para o funcionamento. Do Rio 5972. Prossiga. Autorização para os dois, galera. Salvador Galeão, 400 nível, via UPSC 50. Decolada 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, pós Leda Eudes. 1935 controle, 5421 no transponder. 6.85. 0 por 1 na direita, Del Leda Eudes, 1935, 542, outro transmode aí, outro 5972. Reporte para o estacionamento, 5972. Reporta lá, quer dizer. 5505 vai ter condições de completar a base para pistão 10? Afirmo, tem condições 5505. Visual 5505. Chama a torre, 1895. 1895, obrigado, boa noite, senhorita. Torre Salvador, boa noite, o Trip 5515. Trip 5515, chame em final normal, pistão 10. Chamará final normal no 05515. Normal no zero, baixo e travou, trip 5515. Cliente baixo e travado? Baixo e travado. Pouso, pistão no zero, 1-0 graus, 1-2-9. Trip 5515. Livre pouso 5515. 272 para o pouso de estacionamento. Livre acosta. Vai estar, 72. Salvador Guarulhos 340 nível, via Ampers 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, após conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge. 1935 controle, 5426 transponder. Aerovia Ampers 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, conforme. Decola da 10, curva direita. Dael, Leda, Bridge. 1935 controle, 5426 transporte. Chame para pushback acionamento. Pushback acionamento, 5001 na posição 8. 5001 no 8, está livre, pode escutar. Reportar nada. 0001. Vamos lá, 3305 para o ataque. 119 a bordo, 330 de Alfa Novel, Serra Natal. Autorizado o táxi via Indy Alfa, no ponto de esperador no 0, torre em 1-1895, Quinegal no 0 no 4, boa viagem. Indy Alfa, com 19-1895, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, trip 5515. 5515, prossegue Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 5515. Mantém a posição antes da Juliette. Vai manter a posição antes da Juliette, 5515. Está livre, pode estar. Táxi Azul 5001, tem 126 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia. Fernando Galhão. Autorizado o táxi via Engenho Alfa no ponte esperador no 0, torre em 1-1895, Quinegal no 0, no 4, boa viagem. No 0, no 4, Engenho Alfa, 1895, Azul 5001, na boa. 0 graus, 1119. Autorizado, já deve falar no 0, tá, 3305. Solo Rio 5972 para o táxi, com 3h40 de autonomia, 3 a bordo, Serra Guarulhos. Confirma a autonomia? 3h40. 3h40, vai aguardar a aeronave da Azul, vai seguir a mesma, via Indy Alfa, no ponto de esperador no 0, chame torre em 1-1895, Quinegal no 0 no 4. Afirmativo, seguindo Azul, Indy Alfa, ponto de esperador no 0, 1-1905, no 4. Livre 5515, após a aeronave da Rio livrar o pátio 3, só autorizando ingresso na Juliette, pátio 3, posição 4. Após a passagem da aeronave da Rio, livre ingresso Juliette, pátio principal e pátio 3, 5 segundos. São 4. Ali mantendo zero. Mantendo zero. Tá, 3305. 35, decolou 32, chame o controle em 119, decimal 35. 1935, obrigado, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Saltar 3305. Saltar 3305, contato radar, suba, bate 330, sai da PUCA. 330, sai da PUCA. Autoriza para o de Aracaju, para o TAR 3307. Aguarde a autorização constante, repita. Na escuta. O 5001 autorizado a decolar, 100 graus, 119. Decolagem de 10 azul, 5001. 60343, nosso alternado é Natal. 30 táxi, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre em 1, 1295, Kennedy 10 no 4, boa viagem. Gente, autorizado em Índia Alfa até o ponto de espera. Tava no 0, lá 1895, 1014 no ajuste. E o 5972, autorizado alinhar em Matheus. Alinhar em Matheus, 5972. 30, nem cativa a imagem para sair, né? O 6224, Salvador Aracaju, 190, nível autorizado, decola 10, primeira curva à esquerda, Cucajamo, após direto Aracaju. 1935 controle, 5422 transponder. Autorizado 190 para Aracaju, detonando da 10 e